O som que vem descendo os becos, a voz que rompe o silêncio, a locução da verdade dizendo: palavra agressiva, postura realista, no ar fora da lei, espalhando o que é justiça. Comunicação independente, mensagem consciente, discurso que não mente, não deve, não teme, só acredita no que fala. Através do poder da palavra, passo firme na direção certa, buscando aquilo que a mente enxerga e o coração deseja. Atitude é a melhor maneira, com certeza. Revolução não se faz com caneta, nem com falsos tapinha no ombro. Não é sorrindo na tela dos tolo e nem bobo. A transformação vem de baixo. O Brasil passa a temer o ex-escravo. Lutar de pé ao invés de viver de joelho é oração de todo pobre brasileiro. Abre um alvo, julgamento vai passar. Comunicação independente, mensagem consciente, discurso que não mente, não deve, não teme, atitude na bagagem, microfone inteligente. Abra um alvo, julgamento vai passar. Comunicação independente, mensagem consciente, discurso que não mente, não deve, não teme, atitude na bagagem, microfone inteligente. Eu não ando sozinho, o cara já é bem-vindo. E cada cadete pode crescer pra aqui comigo. Ação, reação, conscientização, ideias de valor que passam, passam de irmão pra irmão. Séculos mais séculos de sofrimento, meu povo agora reage. Esta é a hora e o momento. Não somos brinquedo de ninguém. Nosso potencial é grande demais e vai além. Nosso sangue, toda a pele é motivo de orgulho. Presta atenção e não se faz de tudo. Mas você pensa que eu falo demais, não tem um stop, tá certinho. O hip fortalece, a inspiração está no rock. Pense no que eu digo, pense no que eu falo. Eu sou tão insistente quanto voz com mal. Abra um alvo, julgamento vai passar. Comunicação independente, mensagem consciente, discurso que não mente, não deve, não teme, atitude na bagagem, microfone inteligente. Abra um alvo, julgamento vai passar. Comunicação independente, mensagem consciente, discurso que não mente, não deve, não teme, atitude na bagagem, microfone inteligente. Um grito de revolta onde ninguém se manifesta. Ai. Usando fôlego e voz da forma correta. Som que desperta o fiel do transe. Quem acha que é feliz, mesmo pisando em sangue. Falou por mim e aquele que se cala. Apanha todo dia e diz que não é nada. A consciência, a mais perfeita arma. Derruba o inimigo sem precisar de bala. Esse é o som de luta e persistência. Seduz quem ouve aí, experimenta. Não aliena com sentimentalismo falso, que nem esses que você ouve no rádio. Realidade, essência deste verso. Eu prefiro assim do que compor pensando em sexo. Posso sair, mas sempre volto ao mesmo assunto. Desigualdade é destaque no meu mundo. Vou narrando a vida sem distorcer os fatos. Aqui é julgamento, meu nome é Voz Kumalo. Subindo morro, descendo morro sem ofegar. Abra um alvo, julgamento vai passar. Abra um alvo, julgamento vai passar. Comunicação independente, mensagem consciente, discurso que não mente, não deve, não teme, atitude na bagagem, microfone inteligente. Abra um alvo, julgamento vai passar. Comunicação independente, mensagem consciente, discurso que não mente, não deve, não teme, atitude na bagagem, microfone inteligente. Abra um alvo, julgamento vai passar.